TAFM. Ora, muito bem, bem-vindos então à Rádio Telefonia do Alentejo, este grupo grande que nos veio de São Miguel de Machede, o grupo da SUAU, desta Associação de Desenvolvimento Comunitário, de que a doutora Lourdes Pratas Nico e o doutor Bravo Nico fazem parte. É uma parceria aqui também com o Grupo Diário do Sul, da Rádio Telefonia do Alentejo. Temos hoje aqui presente também o José Miguel Pissarra. Bom dia, José Miguel. Bom dia auditório, bom dia a todos os convidados também da SUAU, que nos vêm visitar e também inseridos neste projeto que nós temos em conjunto com esta Associação de São Miguel Machede. São importantes estas parcerias com os diversos grupos que existem aqui na nossa região, para verem também a importância da comunicação social que está aqui inserida, e nós aqui com o jornal já há 50 anos, é muito importante este intercâmbio para que eles fiquem a saber como se faz o jornal, darem mais importância e valor. Sim, sim. Este projeto tem, nomeadamente, umas características que são de um pouco falar da literacia. Nós, como órgãos de comunicação social, o Diário do Sul e a Rádio Telefonia do Alentejo, e o Alentejo hoje, temos uma responsabilidade muito grande de falar com as populações e falar para as populações e com as populações. E esta associação, a SUAU, tem um papel fundamental já há muitos anos em São Miguel Machede, e que junto da comunidade, seja a comunidade mais idosa ou dos mais jovens, como agora também se vê aqui nesta visita que nos vem a fazer aqui aos estúdios da Rádio Telefonia do Alentejo e ao Grupo de Arte Sul, vê-se que esta associação tem um papel muito, muito importante no desenvolvimento regional. E como isso, nós queremos, como órgãos de comunicação social, estar muito próximos destas populações para saber dos seus problemas, das suas necessidades, e também de podermos informar aquilo que mais é importante para que se saiba nas outras regiões fora das grandes cidades, das grandes metrópoles. Este projeto, como disse, é um projeto de literacia, pretende chamar a atenção para as notícias que nós diariamente fazemos aqui nos nossos órgãos de comunicação social, e portanto também falar um pouco acerca da no caso concreto da Rádio Telefonia do Alentejo, do papel que nós temos quando falamos com as populações, quando falamos para as populações, também estamos a ouvi-las. Portanto, há aqui, e a Crisália sabe isso no seu programa, há aqui uma resposta quase imediata dos ouvintes, porque eles estão a escutar-nos todo o dia, e depois, quando podem, entram dentro dos nossos programas e falam dos seus problemas, falam das suas necessidades, fazem as suas críticas. Depois também, através das nossas plataformas digitais, mandam-nos e-mails, comentam nas redes sociais, e falam sobre os problemas da região, os problemas verdadeiros, os problemas concretos da região. Nós, como grupo de comunicação social, tentamos que ter esta presença muito local, esta presença muito regional, tentar deixar para trás os problemas internacionais e os problemas do futebol e dos problemas de Lisboa, e portanto dedicar a maior parte do tempo a problemas locais e regionais e problemas das pessoas. E é com isso que nós aqui, fundamentalmente na rádio, como os nossos ouvintes sabem, temos programas ao longo dos dias e durante a semana, e de várias horas, de todos os âmbitos, desde agricultura, economia, saúde. Trazemos aqui muita gente a falar sobre essas temáticas, porque são as temáticas que verdadeiramente tocam os problemas regionais. E, portanto, esta é a segunda edição deste projeto, que tem três edições, e que vamos fazer até ao final do ano. Uma primeira decorreu no Soão, como a Crisália esteve presente, e peço-lhe também que comente um pouco acerca do que é que aconteceu, relembre aqui o auditório o que é que aconteceu, que nós com o Soão, portanto, tentamos aqui neste grupo de pessoas mostrar o que é que a rádio pode fazer, o que é que a rádio pode tratar, que temas pode tratar mais para que sejam vão de encontro àquilo que pretendem ouvir, e também dizer-lhe, explicar um pouco aquele papel que nós fazemos. Nós tentamos muito dizer na rádio, e no jornal também, mas também na rádio, nós tentamos muito dizer aquilo que nós pensamos que é importante saber. Hoje fala-se muito no jornalismo de cidadão, um jornalismo que cada um diz o que quer. Nós não entendemos dessa maneira. Nós, o Grupo de Comunicação Social... Mas existe, devido às redes sociais, toda a gente faz notícia. Existe. E falsas, as tais notícias exatamente, falsas. Exatamente. E esse é o problema que nós também tocamos, esse problema das chamadas fake news, as notícias falsas, que nos preocupa. E que nós pensamos que a única solução é fazer notícias verdadeiras nos órgãos de comunicação social. Para já, jornalismo só fazem órgãos de comunicação social e jornalistas. Portanto, essa característica tem que ficar muito bem vincada, que é o jornalismo é feito por jornalistas nos órgãos de comunicação social. As redes sociais são para partilhas de opiniões e são para cada pessoa escrever aquilo que gosta, mas não é jornalismo. E, portanto, há que desacreditar tudo o que se lá escreve. Embora possa haver lá coisas que sejam verdadeiras, mas a maior parte são coisas que não são comprovadamente verdadeiras, ou pior, são máquinas ou pessoas pagas para passar mensagens que são ou falsas ou não são reais. E aí entra um bocadinho a literacia. A literacia aqui pretende explicar, nós como jornalistas e como editores, temos que explicar que, embora haja uma notícia que não seja falsa nas redes sociais e nos sites, portanto no digital, é preciso ter muito cuidado se essa notícia foi verificada por jornalistas, se ela foi perguntada, se houve, portanto, o contraditório, portanto, se perguntou, mas isto é mesmo verdade? Isto aconteceu? Isto é realidade? É verdade mesmo? E às vezes as coisas não são tão simples quanto parecem. E devemos acreditar em... Há muitos jornalistas e nós sabemos que há aí um grupo que lança, quer ser sempre o primeiro, e lança muita coisa. Esse é outro problema. Nós não queremos ser melhores nem piores que os outros, fazemos o nosso caminho, e o nosso caminho de 50, como disse muito bem, temos 50 anos de jornal diário, mais 22 anos de rádio telefonia do Alentejo. Tentamos que a informação seja portanto, feita com tempo, de modo a que possa-se ver se com esse, ao passar do tempo, saber se sabe mais alguma coisa desses temas e se é verdade, se ninguém desmentiu, se não houve uma coisa. Infelizmente, portanto, há um alerta para quem nos lê e nos ouve. Penso que sim. Os órgãos de comunicação social que estão mesmo legalizados, em princípio, e sempre transmitem notícias fidedignas. Esses têm a obrigação, esses órgãos de comunicação social que estão registados na ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, têm a obrigação de fazer notícias verdadeiras e de serem responsáveis sobre as notícias que fazem. Portanto, há que esperar um certo tempo. As notícias não podem ser como fazemos pipocas. Lançadas ao vento. Não podem ser como fazemos pipocas. Aquilo não é para ser feito assim. As notícias têm que ser feitas com muito cuidado, têm que se verificar fontes, de saber se é verdade e depois também saber quem é que passou essa notícia. Porque, como estava a dizer muito, muito bem, há alguns órgãos de comunicação social que tentam ser os primeiros a fazer. E depois voltam atrás, e depois retiram, e depois, infelizmente, publicam algumas notícias que, embora não sejam falsas, não são corretas. E isso descredibiliza toda a comunicação social. Nós fazemos o nosso papel, na melhor nem pior, fazemos o nosso papel, que é... Levamos o nosso tempo, o tempo que é necessário, e estamos no Alentejo, e portanto no Alentejo as coisas são feitas com tempo, e por isso é que são bem feitas, e levamos o tempo que for preciso para fazer as notícias, para que elas saiam, seja com um dia mais de atraso, seja com umas horas mais de atraso, mas pelo menos tentamos que elas sejam o mais fidedignas possível. Para isso os nossos jornalistas trabalham nesse sentido. E dizer que, portanto, nessa parte é muito importante que as pessoas comecem a se habituar que, para saber notícias, é nos órgãos de comunicação social que as devem saber, é aí que que devem ler, devem-nas ler com muito cuidado e com muita atenção, e perguntar sempre porquê é que aquilo sai como a notícia aparece como aparece, se não há interesses por detrás dessa notícia. E nós tentamos revelar sempre que as nossas notícias são feitas por jornalistas, portanto, que tenham um código deontológico para as fazer, portanto, e que leve o tempo que for necessário para as publicar, para que sejam o mais reais possível. Portanto, este é o combate que fazemos às notícias falsas e às fake news. Em termos de literacia, tentamos também explicar, e muitos dos programas da Rádio Portuguesa do Alentejo fazem esse papel. Trazemos aqui pessoas especialistas na área, como disse, na área da saúde e outras áreas, para falar sobre essas temáticas e explicar às pessoas os problemas dessas temáticas. Portanto, no caso da saúde, explicar a importância, por exemplo, da vacinação, credibilizar uma informação que é uma informação médica, que as vacinas são muito importantes, porque, como sabe, há um combate mundial a notícias falsas que tentam passar que as vacinas fazem mal ou que as vacinas não são necessárias. Portanto, esse combate está a ser feito mundialmente. E nós esperamos muito que seja feito através dos órgãos de comunicação social, porque são os únicos que conseguem explicar porque é que é importante ter as crianças, sobretudo, vacinadas. E portanto, este é um caso concreto daquilo que os órgãos de comunicação social, qual é o papel deles e o que é que eles devem fazer, seja em termos de rádio, seja em termos de jornal. Vamos agora aqui a uma outra questão, uma vez que também faz parte deste tema que hoje aqui vamos falar. Ontem comemorou-se os 45 anos do 25 de Abril. E o Jornal Diário Sul tem 50 anos. Como é que vê a grande mudança da comunicação social antes e depois do 25 de Abril? Eu apenas posso falar do pós-25 de Abril, porque eu sou apenas estou aqui há 29 anos a trabalhar no grupo de comunicação social do Diário do Sul. Mas ouvi ao pai. E depois mais tarde na Rádio Fonia do Alentejo, que tem 22 anos. Sim, o nosso fundador, diretor atual do Diário do Sul antigo, e do anterior Jornal de Évora, que de 1957 a 1969 fazia um trissemanário que deu origem ao Diário do Sul. Nós temos uma história, portanto a história está contada no jornal e portanto essa história existe e portanto há de facto um antes e um depois. O Diário do Sul passou por estes regimes. Conseguiu sobreviver aos últimos dois, portanto, que nasceu em 69, o Diário do Sul nasce em 69, embora, como disse, em 57 já vinha na área do jornalismo a fazer o seu percurso, que deu origem ao Diário do Sul, mas só em 69 foi autorizado a passar a diário. E foi um diário que, de 69 aos anos, ou quase aos anos 80, era um diário que existia de segunda a domingo, portanto, nós tínhamos, complementávamos a semana toda. O que acontece é que mais tarde, devido à distribuição postal dos Correios, não ser feita ao fim de semana, fez com que o Diário do Sul passasse de segunda a sexta, a ser apenas impresso de segunda a sexta, e exceto também os dias feriados, porque não consegue a sua distribuição total. Mas, em termos do jornal... Havia muito risco azul. Sim, também foi alvo disso, e também tentou muito estar muito próximo dos problemas das pessoas. E penso que foi a razão do sucesso de existir hoje, com 50 anos, com o jornal de 50 anos. Nós temos mais de 13 mil edições, portanto são 13 mil números, o que é mais do que muitos jornais semanários e quinzenários e mensários têm, mesmo os centenários. Portanto, nós temos, com 50 anos, muito mais edições do que todos os outros jornais, exceto os diários, não é? E portanto isso mostra que de facto o Diário do Sul conseguiu conseguiu se implantar-se e ser um jornal que fala para as populações e que está ao serviço das populações. O 25 de Abril deu-nos a possibilidade de hoje falarmos de tudo e de estarmos aqui a falar também aqui na rádio, não é? De voz aberta. Portanto, aí as vantagens foram extraordinárias. Em termos de comunicação social, o que há aqui é um problema muito grande, que é por parte dos nossos governantes, ao longo destes 45 anos, a comunicação social foi sempre desvalorizada. E nós hoje temos um problema de democracia, portanto, passado 45 anos, temos um grande problema de democracia, que é, chegamos hoje a 2019 com 45 anos de democracia, e o único jornal diário que existe é o Diário do Sul, quando em 74 havia meia dúzia de jornais aqui só em Évora, sem falar no Alentejo. Portanto, e vão-se perdendo esses títulos porque perdeu-se tudo, foi tudo perdido, muito por culpa grande, muito grande, dos governantes nacionais e agora europeus. Também a União Europeia não compreende e não entende, e por isso está em crise a União Europeia, porque a União Europeia não conseguiu compreender a importância dos órgãos de comunicação social, aqueles que, de facto, têm uma responsabilidade muito grande e que falam a verdade. Está a falar mais dos jornais. Jornais e rádios também. Mas as rádios também, porque rádios têm também estado a ser todas compradas pelas grandes... As rádios, então, foi nos últimos 20 anos, os nossos governantes, e com o aval da União Europeia, permitiram que as rádios se transformassem em meros locais para passar música ou para passar mensagens de religiosas, de entidades religiosas algumas e outras de entidades políticas, e que fossem vendidas, entre aspas, a outros poderes, poderes económicos, poderes políticos e poderes religiosos, como disse muito bem, em detrimento de falar das populações. Se falarmos aqui que cada concelho tem uma rádio, praticamente aqui no Alentejo, e grande parte delas estão todas vendidas, seja a grupos grandes, seja, como disse, a entidades religiosas ou poderes políticos, ou estão ao serviço de associações municipais. No caso até de concreto do Diário do Alentejo, que é um jornal do Distrito de Beja, é um semanário do Distrito de Beja que está na alçada da Associação de Municípios do Distrito de Beja, portanto pertence ao Estado, portanto, e tudo isso desconfigurou toda a informação independente que poderia haver nessas localidades. E pior, portanto, ainda, rádios locais de outros concelhos estão a ser emitidas a partir da cidade de Évora. Também é outra característica, e isso acontece cá e noutros sítios. Portanto, foi este poder económico que matou as rádios locais, que eram antigas rádios piratas, depois passaram a rádios locais, e que as esvaziou totalmente. E hoje temos rádios, como disse muito bem, que pertencem a concelhos e estão sediadas na maior cidade do distrito, que é no caso concreto aqui de Évora. Outras, portanto, estão completamente nas mãos do Estado, ou de municípios, ou de associações, com ligações. Portanto, houve aqui, de facto, um problema de democracia. É que o Diário do Sul continua, com os seus 50 anos, a tentar caminhar para fazer mais anos em informar, independente. Portanto, é um jornal totalmente independente, que tem no seu grupo a Rádio Fernando do Alentejo, também uma rádio totalmente independente, e vê ao seu redor cada vez mais um esvaziar da informação e de pluralidade de informação. Bem como a publicidade, que depois também é difícil angariar publicidade, porque também, através do digital, hoje em dia há muita gente que faz a publicidade diretamente no digital. Sim, nós compreendemos que o digital tenha feito um grande... É bom, nós também temos acompanhado. O digital é muito importante, até para este tipo de associações, que falam mais facilmente hoje em dia uns com os outros, através das redes sociais. Mas não serve mais do que para isso. Mas cada um no seu lugar. Confundir as redes sociais ou os sites com órgãos de comunicação social foi e é o grande problema. As instituições europeias não percebem, não têm pessoas com capacidade para perceber que a comunicação social são coisas diferentes e que são a base da democracia. E como estávamos aqui a falar sobre o 25 de Abril e os 45 anos da democracia, é muito preocupante ver que até jornais nacionais, como o Diário de Notícias, que se esvaziaram e praticamente estão desapareceram do panorama nacional, ou outras rádios, outros jornais também nacionais que fecharam, a nível internacional isso vê-se, também está a ver muito. Portanto, estão-se a esvaziar muitas redações. As pessoas com muita informação, as pessoas que faziam as redações, estão a desaparecer, exatamente porque a Crisalde muito bem apontou, desapareceu também a publicidade aqui. Mas a publicidade desapareceu daqui porque os governantes descredibilizaram a comunicação social e a União Europeia também. E a União Europeia está a sofrer hoje disso, está a sofrer esta campanha de fake news que está a atravessar as eleições de todos os países. Aconteceu na Grã-Bretanha com o Reino Unido. E vai acontecer em outras eleições, como aqui em Espanha, e já está a acontecer, e também em França. Portanto, a força do digital é muito grande para passar informação falsa e informação comprada, informação que serve interesses políticos ou económicos. Os políticos terão que repensar naturalmente, não? E portanto os políticos ou começam a repensar ou eles próprios vão perder as suas influências, porque vão ser substituídas por um poder sem controle. Um anarquista. Um poder anarquista, um poder que não foi possível fazê-lo durante estes últimos 50 anos que nós lembramos, não foi possível fazê-lo na realidade, é possível fazê-lo no digital através do virtual. E portanto isso está a acontecer, a mudança da União Europeia está a acontecer, está-se a extremar, e infelizmente os nossos políticos da União Europeia e os nossos políticos nacionais que têm responsabilidades nesta área não estão a compreender e vão perder muito, e nós, através também do poder da democracia, vamos perder muito. E portanto deixava aqui agora aberto aos nossos convidados poderem falar sobre o que é que de facto gostariam que... E o que viram, porque nenhum deles com certeza falavam. Tinham estado num estúdio de rádio, suponho que nenhum deles, a não ser o Flávio, não é, Flávio? Bom dia, Flávio. Muito bom dia a todos, a todos os ouvintes da Rádio Telefonia do Alentejo. Neste momento estou aqui na rádio, no momento estou a estagiar na Suão, bem como aqui no Diário do Sul, venho todas as semanas, uma vez por semana, aqui ao Diário do Sul, neste caso as terças-feiras, e cruzo-me todas as terças-feiras aqui com a Crisália e o Manuel Aranha. Aqui na rádio tenho aprendido, ou melhor, no Diário do Sul, tenho aprendido muita coisa. A nível da rádio, como é que se faz a rádio, é o espírito aqui da rádio, é o funcionamento dela, como é criado os conteúdos, as pessoas, tudo isso acho que é fundamental. E ali, em que já conhecias como é que se fazia o jornal, aquela parte? Gostaste de ver e as explicações que o Manuel te deu? Sim. Não fazias ideia como é que ele funcionava. Vens aqui mais para este lado, ou já lá tinhas ido? Já lá tinha ido das primeiras vezes. Tenho mais estado aqui nesta parte da rádio do que no outro lado, como é óbvio. Gostas mais deste lado? Rádio, fotografia, é mais a tua onda? Sim, mas é aqui estar ali no... ao lado do Manuel Aranha, é fugir um bocadinho da minha zona de conforto, porque a minha área é mais vídeo, também é fotografia, mas tem semelhanças com o meu curso, que eu tirei audiovisuais, técnico de audiovisuais, na Escola Secundária André de Gouveia. E tem muita semelhança com o que eu fazia. Muito bem, vamos ali ouvir aquela jovem, como é que se chama? Daniela. Daniela, esteve lá outro dia quando nós fomos? Estive, e pronto, e antes de mais queria agradecer ao Diário do Sul pela parceria que que tem estabelecido com a SUAM desde 1998, foi um dos principais parceiros e dos primeiros também, e é fundamental esta parceria para a SUAM, porque é um meio de divulgar todo o trabalho que desenvolvemos no nosso dia-a-dia, e é também, sem dúvida, um grupo bastante importante para estas pessoas que estão aqui, para todas as outras que residem em São Miguel Machado e que hoje não estão cá, porque para além de, através da rádio, ser, acredito, uma das grandes companhias destas pessoas, é também uma forma de dar voz e dão voz a estas pessoas que, em freguesias rurais e São Miguel de Machadas, estando a 15 km de Évora, muitas destas pessoas não são ouvidas, e acredito que, através do Jornal Diário do Sul, o conseguem fazer. E também ler o jornal. Com esta parceria que temos, o nosso jornal Menino da Bica, de São Miguel de Machide, é produzido aqui no Diário do Sul, e é também uma forma de divulgar o fragmentos da história destas pessoas e da nossa vila e das nossas culturas. E, portanto, em nome da SUAM, agradecemos esta parceria e que se mantenha durante outros 21 anos ou mais. Permita-me, Cris, aqui acrescentar que a SUAM é a nossa parceira também, naturalmente, e, como disse muito bem, desde 98, com um projeto que era de leitura do Diário do Sul na associação. Portanto, nós entregávamos diariamente o jornal na associação para que fosse de leitura junto dos utentes da associação. Sim. Nessa altura foi alvo de um programa da RTP, e passou na RTP2, e de facto para nós é um privilégio ter uma associação que há tantos anos trabalha e defende uma localidade como é São Miguel de Machado, e pô-la, né, de facto, junto do panorama informativo, quer através do nosso jornal, quer através da nossa rádio. Flávio, vais agora passando aí o microfone aí por estas meninas que aí estão. Olá, bom dia. Bom dia. Também esteve lá do outro dia. Da SUAM, já falei um bocadinho, e eu só digo que é um prazer muito grande para mim fazer uma visita ao Diário do Sul, portanto não o conhecia, fazer a rádio, a primeira vez na rádio, e dizer também que vim a correr de Lisboa das minhas amigas para vir esta visita. Lentejo, para fazer esta visita. Merece uma salva de palmas. Oh, Flávio, dá aí um toquezinho aí no micro, porque isso parece-me que está a falhar um bocadinho. Vai lá continuando a ver se nós conseguimos ouvir-nos. Vamos lá e rodar. Ali para aquelas meninas. Já vamos aos cavalheiros. Vai por ali. Vamos em frente. Vê lá se está a falar. Se dá para falar. Dá lá um toquezinho. Ah, ok. Como é que se chama essa senhora? Mariana Pimentão. Mariana Pimentão, a maior parte destas senhoras da outra vez diziam que não ouviam a radiotelefonia. Continuam com a mesma? Sim. Continuam a não ouvir? Continuo, sim. Ah, é porque não se ouve lá. Temos que montar lá uma antena especial para começarem a ouvir a radiotelefonia. O que é que achou desta visita? Achei, gostei muito de vir. Estou a gostar de ver as instalações. Estou a gostar de estar aqui. O microfone está aí com umas pequenas falhas. Todas, está com umas pequeninas falhas. Está. Gosto de participar das atividades da SUAM, muito. É pena serem poucas. Vamos tentar resolver aí. Vamos tentar resolver o problema. Vou passar aqui uma música para tentar resolver aí o problema. Vamos lá então aqui retomar a nossa visita pelo pessoal que aqui está. Flávio, está tudo a fugir do microfone? Parece que sim, não é? Eu cá gosto da SUAM, porque é uma coisa que a gente vai para ali conviver e sai de casa. Está mais alegre. E hoje até vieram à cidade, não foi, minha amiga? Sim. Hoje até vieram à cidade e vão passear e vão ali ao Évora Plaza. Já está tudo dito, já não tenho mais nada. Pronto, vai passando. Ao menos diga um nome. Ora, bom dia, eu sou Felizarda e gosto muito de estar, gostei muito de ver o que acabei de ver, porque da outra vez eu não vi, E gosto também muito da Suão. É uma espécie de lazer que a gente temos aqueles dias para sair de casa, como eu que já vou caminhar para a idade mais avançada. Assim sai-se todos os dias aqueles bocadinhos e gosto muito. Fica ativa, ao menos tem um objetivo. Todos os dias vou para ali, sim, e convivo. Tenho aquela coisa, hoje vou fazer aquilo, no outro dia vou fazer. E a gente assim vai-se extraindo e vamos puxando mais por a nossa ideia. E comecem a ouvir a rádio. Não ouço. Todos se queixam do mesmo. Zé Miguel, temos que arranjar rádio, maneira. Mas isto é... Lá na rádio está como? Ó Flávio, tens que ensinar as senhoras a sintonizar a radiotelefonia. É isso que eu estava a dizer. Eu não sei bem como é que isso vai ser isso, lá posto no sítio. Então fica uma tarefa nossa. Temos que ensinar como é que se coloca na radiotelefonia do Alentejo. Seja online, seja... De facto, eu até gosto de ouvir rádio. Não muito, não é muito tempo, mas ouço muitas vezes porque tenho o rádio na casa onde passa ferro. E então, como não tenho lá a televisão, ligo a rádio. Mas não estou assim muito bem vista nesta. Como é que se sintoniza ali aquela. Temos que ajudar a sintonizar. Pois, o Flávio e aqui esta jovem têm os dois esse compromisso. E pronto, é assim, gostei muito do que vi, gostei das coisas antigas, das máquinas, das telefonias. Isto é muito para ver, não é? O nosso museu. Sim. Até da maneira como se faz aqui rádio, como nós aqui estamos sentados, o que é que achou? Pensava que era assim ou que era de outra maneira? Não fazia a mínima ideia como era? Não fazia a mínima ideia. Nunca tinha pensado. Pois, não. Nunca tinha pensado como é que era. Mas como fala a senhora daí, como fala o senhor daqui, essa coisa toda, eu aí entrei lá e sei como ouvi na rádio. E pronto, está tudo. E a outra senhora? Bom dia. Esta senhora é comunicadora, não é? É um prazer estar aqui junto a vocês. Gosto muito de virem em todas as coisas da Suão, porque se não fosse a Suão, eu nunca tinha saído da minha casa. Agradeço-lhe muito. Obrigado. E a outra senhora? Eu sou Joana Rebola, estou em São Miguel há uns anitos, mas conheço o Diário do Sul desde a primeira hora. Aqui, ao menos temos uma leitura. Hoje, neste momento, não sou assinante, mas recebo e leio desde o princípio ao fim, sempre posso. E enquanto estiver em São Miguel, possivelmente não voltaria a ser assinante, mas se sair de São Miguel, voltaria a ser assinante novamente do Diário do Sul. Dou os parabéns, porque conheço desde a primeira hora, desde a travessa do Santo André, que eu conheço o Diário do Sul. E a rádio? Também não conheço agora, mas já conheci mais rádio, já estive em mais estúdios de rádio. Isto não é estranho para mim. Dou os meus parabéns e vou procurar ouvir também. De facto, só consigo ouvir a Rádio dos Termos. 103.2. 103.2. Pois, é, mas quer dizer, não consegui ainda apanhar. Já tenho tido vários contatos com a telefonia, de vez em quando querer ouvir. Até já me disseram que podia telefonar e não sei o quê, e fazer até alguma brincadeira, cantar ou assim, mas ainda não consegui apanhar a Rádio Telefonia. É São Miguel. Muito bem. Obrigada. E os senhores, não há nenhum que queira falar? Estão os dois a fugir? Não há nenhum cavalheiro? Oh, Flávio, vê lá esse senhor que está aí mais próximo de ti. Ao menos diga o seu nome, meu amigo. Também não? Ora, não quero. Pronto. Alguém mais quer dizer que este jovem que anda a fotografar? Também não quer dizer nada? Não? É só repórter fotográfico. Zé Miguel. E aqui esta jovem que ao menos ajudou aqui nesta conversa. Foi proveitoso? Pensam fazer mais atividades deste género? Foi sem dúvida muito proveitoso, lá está. Já haviam aqui algumas utentes que já tinham vindo cá, mas nunca à rádio, não conhecíamos o espaço. E ali, por exemplo, o Sr. Arthur agora está muito envergonhado, mas ele também nunca tinha estado cá. E mesmo quando estávamos a ver as máquinas onde o jornal é impresso e todo o processo como ele é produzido, foi colocando várias questões e foi esclarecido sobre este assunto e acho que foi bastante proveitoso. Esteve ela interessado, quer dizer, esteve interessado ali, não tinha microfone estiveram todos muito interessados, lá está o Sr. Artur até foi colocando várias questões, a Dona Teodora também, a Dona Mariana, mas pronto, assim um bocadinho mais acanhados e aqui para falar na rádio estão-se um bocadinho envergonhadas, mas sem dúvida que foi muito proveitoso, foi ou não foi? Foi. Gostaram ou não gostaram? venham mais visitas, não é verdade? Venham mais visitas, que nós agradecemos o convite. Algumas de nós estamos só conhecer aqui o estúdio, exatamente. Muito bem. Sim, para terminar, gostaria de, então, de agradecer a todos terem vindo nos conhecer. Estamos abertos e passam todos os dias, isso para todos os projetos que viemos a fazer no futuro. Como dissemos, o SUAM é um parceiro para nós, para o Grupo de Ato Sul e para a Rádio Funil Alentejo, um parceiro para sempre. E esperemos que numa Rádio Telefonia do Alentejo se possa ouvir melhor lá em São Miguel de Machede. Se não conseguirem, pelo menos em digital ou online, também é possível ouvi-lo no, através do computador ou, no canal ou através do telemóvel, não é? Ou também na televisão através do canal Mel. Mas esperamos estar sempre próximos e irmos falando daquilo que seja do interesse da vossa comunidade e falar aquilo que nós pensamos que, portanto, todas as comunidades devem ouvir e devem se preocupar e que devem entender, falando, portanto, concretamente neste projeto de literacia, um projeto que pretende que a comunicação social fale e explique as coisas mais importantes que se passam no mundo e que se passam junto de nós. Portanto, agradecer terem vindo. Iremos fazer mais uma edição agora em São Miguel Machede, depois das férias, em que vamos relembrar novamente esta temática e iremos ter convosco, e com muito prazer, e agradecer mais uma vez a presença de todos e aos nossos ouvintes por nos terem ouvido. Muito obrigada, Zé Miguel Pissarra, também a André, Daniela e ao Flávio, que nos ajudaram também aqui nesta conversa para falarmos um pouco mais da comunicação social, da democracia, do 25 de Abril, de tudo um pouco que aqui focámos. Até à próxima, da minha parte, muito obrigada. Estamos assim a finalizar esta edição das Manhãs da Telefonia, de sexta-feira, 26 de Abril. Culminámos da melhor forma com este grupo de amigos da SUAM, Associação de Desenvolvimento Comunitário de São Miguel de Machete, com a sua presidente, doutora Lourdes Pratas Nico, que também é nossa colaboradora e amiga. Até um bom fim de semana, então, e até segunda-feira para mais uma edição das Manhãs da Telefonia. Despede-se com muita amizade, Crisália Toscano. Para mais uma